Quadrado. Rodolfo, boa tarde, Força Aérea 27, Chano Meia, estabilizando na ILS 9 milhas. 27 no meia, continua a aproximação, 28, agora pista livre, 1012 no ajuste. Ingressará no pátio 1 para prosseguir portão 9. Ingresso pátio 1, prossegue para o 9, no 395. Olá, 674, chama Brasília, 273, alterno 230, boa tarde. Vitor Juliette, autorizado em Vivo S, o final 17, reporte a 2 milhas. Sim, me chamando o solo. Opa, 111 horas. 7-0 na provisão, aguardando a chegada de Cari, reporte descida, o 35482. E aqui, direto ao left, contact ground, flip 1-1-1-9. Roger, clear left, 21, decimal 90. Satã, na Alfa, o Índio Agostieta, ponto de espera da 28, chame torre 18-6. Estelar, na pergunta, Delta. Ground Salvador, good afternoon, passagem do 2231, request taxi, sir. Passarei do 2231, taxi via Juliet to position number 14. Juliet, position 14, 2231. Lancaster, Oscar, pronto, cópia. Tem uma dúvida. Entre os conforme, voo local, corrido axé, prossegue decolagem da 17, curva direita, o controle 199.35, aciona o 0133. Salve, objeto 6720, identifique, chegada de pit e desça para o nível 050. 0401 Obrigado. E o Mike Eco Delta, através do Eco Delta, chame a torre 118 decimal 6. 6, Mike Eco Delta. Torre Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Delta, reporte Tapuã, 1012. Tapuã, 1012, vai reportar Mike Eco Delta. 8-1-3-3-2-5. Obrigado, boa tarde. Acionamento autorizado, para o táxi, decolagem, chame torre, 18-6, Yankee Oscar. 18-6, para o táxi, decolagem, Yankee Oscar. Eu tenho que manter esse dado no setor e aguardar, eu estou com um tráfego no setor sul. Ok, então vamos para o ponto final, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, ciente, autorizado, pouso na 17, o vento é 230 graus, 49. Ponto final autorizado, 17, Alfa Vitor Juliette. Avianca 631, line up and wait, 28. Line up and wait, 1828, Avianca Brasil, 6821. Série 27 no meio, autorizado para seguir até o pátio de autoridade, solou aos 4-6. Obrigado por mais autoridade. Mike Eco Delta vai manter espera, setor sul, ajuste 1-0, 1-2. Mantém setor sul, 1-0-2, Mike Eco Delta. 455-320, autorizado para confins, via Perisco 58, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida Gole, transição Gonza, controle 119, aproximado 35, aciona 5401. Sente autorizado para confins no 320, decolagem da pista 28, com curva esquerda, saída Gole Bonza, 19935 controle, 5401 transponder, IAVA, Peru Whisky 58, Gol 1755. Alinhamento correto, chame pronto para o táxi, 1755. Certo, autorizado por estacionamento, apontado para o táxi, Gol 1755. Solo Salvador, boa tarde, Gol 925, autorização de tráfego, Brasília 380. 380 Brasília, guarda de cópia, prevista gole e transição feito, gol no 925. Guarda 925. Oi, é o Índia Golf Delta? Índia? Índia Golf Delta, aproximando da ponte expresso, ponto espera pronto. 35488, chame controle Salvador 1935. Boa tarde. No localizador 2000, gente, se for maré. Six Street One, clear takeoff, you're on 8-way, 210 degrees, 4 knots. 04 takeoff, 1-8-way, Covenco Brasil, 6321. Alfa Vitor Juliet, solos 4-8, backtrack, prossegui, autorizado prosseguir até o pátio. Salvador 3835, pode estar na pista 28 pronto. 3835, ciente, após a Avianca ali, mantém. Quero manter, 2835. Mike Eco Delta, o vento é 210 graus, 5 nós, sem condição de pouso pairado na 35. Afirmativa, aproxima na 35, mantém cabeceira pairada, Mike Eco Delta. Gente, autorizado, reporte final 35, Mike Eco Delta. Reporte final 35, Mike Eco Delta. Agora, 4 pontos, 80 milhas, 75 milhas, como posto, até a nível 350, Mike 777. Doutor, na aproximação. Gente, para 3.012, 2.259, web 6620. Eco Golf Juliette, desça até o nível 090, abaixo da critério. Reporte lateral para a rádio Paulista, frequência 303 ou a 27 milhas fora. Good afternoon, this is Avianca Brazil 6321. Avianca Brazil 6321, radio contact of the passport, climb level 360 on goal the passport. Clear level 360, Avianca Brazil 6321. O centro não costuma autorizar. Ok, obrigado. Para o táxi, o Gol 1755 está com 1058 a bordo, alterna Campinas com 3,40 de autonomia. Campinas 3,40, confirme o POV. POV 1058. 1058, prossegue via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28. Ponto de espera 28, chame torre 18,6, bom voo na 755. 7, Índia Alfa 18,6, ponto de espera 28, Gol 1755, obrigado. Contato com da decolagem, 230 graus com 7 nós. Em decolagem, tá, 33. Controle, é o TRIP 5488. TRIP 5488, boa tarde. Identifique, chega da CARI e desça para o nível 050. TRIP na CARI para o 050, grato. Agora é o, boa tarde, voo 1077, autorização. Baleão nível 400. E aí, alinhão, Índia Golf Delta? Confirme. Índia Golf Delta, tá livre a linha? Golf Delta autorizado. Relaxa. Sete previsto a subida a gole. Saída a gole, agora já autorização, boa no 077. Leono 2, curva à esquerda, para evitar tráfego na descida pro 075. Série 2231, pronto cópia? Afirma. Série 2231, barreiras 220 autorizado via Whisky 42 até Lapa, após direto. Colagem da pista 28, curva direita, subida Momo, transição VATAP. Controle 119.35, aciona 5137. 925, autorizado Brasília, 380 via Pesulu no 7. Decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole, transição o fito. Controle 119, decimal 35, aciona 5404. Esquerda, gole o fito, 1935, controle 5404, transponder. Vai pela aerovia Pesulu no 7. Pronto acionamento, no 925. Chamará. Salvador, gol 1399. 399, Congonhas, aguarde cópia da autorização, nível 360. Prevista gole, transição Gonza. Gole Gonza, 21399. Flyer 3175, cópia. Prossiga. Então 3175, autorizado Guarulhos, nível 340, via Eutroisk 50. Decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole até posição Eval, após Eval, direto posição Eudes. Controle 199, decimal 35, aciona 5424. Papá no meu, Delta Alfa Charlie, chamou o Delta. Saída gole. Aciona 5424, tá 3175. Confirmo nível 340, chame pronto acionamento, 3175. Chamarei. Completa final, chame a torre 18-6, bom posto. 18-6, boa tarde. 400, conforme solicitado, via Pesulano 4 até Crate, Cogina, até Toquim. Decolagem do Operação 317. Decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida agora até Val. Após Val, direto Prat. Controle 1, no 9.35, aciona 5176. Obrigado, Galeão. 400, via Upper Zulu 14. Até Toquinho, decola da 28, curva à esquerda, gole. Na saída gole até Val, depois Crack. Transponder 5176, o gol no 077. Controle 1 no 9.35, chame pronto acionamento, gol no 077. 935, obrigado. Fala 2000, estado 1012, o triplo número 2, ciente. Gol no triplo 6, chame 2545, alterno 26, 85. Autorizado pelo Adual Comandante 363. Falou Salvador, gol 925, puxa pega acionamento, gate número 5. Afirmativo pro Jona, aguardando a chegada cara. Salvador, muito boa tarde, OTAN 3567, solicita 360 para Brasília, sentindo informação Yankee. Salve 25, aguarde o push na minha dúvida. Jorge, qual é o OTAN 3567? Aguardando 3567. Salve Salvador, gol 1925, push pega acionamento, posição 5. 5 autorizado, push pega acionamento, time tank. Autorizado, chamar agora o táxi, gol 29. 2930 graus, 89, curso autorizado, 28. Ele porra no 28, web 6720. Autorizado, chame o táxi, passando 2230. 2230, reverendo, boa tarde. Cima, 002. Ingressa táxi 1 quilo e vai manter posição no pat 3, aguardando para ingressar pat 1. Vai manter no pat 3, então, 002. Ingressar e decolar a partida 35. Bateu, tá? Autorizado, ingressa na pista e decolar a partida 35. O vento é 220 graus, 19. Opa. 6 torres 3190. Ali mantém 28, pode decolar e já manter a proa até o 060. Gente, após a velocidade do web, a linha mantém, vai manter a proa até o 060, gol no 700. Firme. 4 a 0 da indicação, contato nível 370. 090, boa, continua a aproximação 28, agora a gente está livre, só no 012 no ajuste. No 012 ajustado, TAN 3190. Sou falador, Yankee Oscar Oscar, fala só. Oscar Oscar, ingresso no corredor Axé e chame controle 1935. 1935, Oscar retorna. Contra o formador, Yankee Oscar Oscar, decolando para a escuta. Afirme para o formador. Papatango, Yankee Oscar Oscar, senhor, decolou, ingressou no Axé, na sua escuta. F Yankee Oscar Oscar, mantenha 500 pés no corredor Axé, o ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, Oscar. 3-1-2-4-2-5-1-2-6-5-5-5. Paulo Salvador, WebJet 6720, lembrando, boa tarde. 6720, boa tarde, ingresso na Índia, portão 4. Na Índia, portão 4, 6720. 1-2-5-5-5-5. Unable 12685. 29012 no ajuste, decolagem autorizada. 755, livre decolagem na pista 28. Vida 27, decimal 3, mas é. Olha, o trip. Sim. Sim, permanece como número 2. Afirmativo, está autorizado a final ILS, informe no localizador. Você pode, está autorizado em cortar? Pro de usar, intercepta por meios próprios, o trip 5488. 88, grato. Salvador, muito boa tarde, gol no meio 12, informação. Gol no meio 12. Boa tarde, identifique, chega da CARI, desça para o nível 050. Nesse gol, CARI, desce para o 50, gol no meio 12. Sobe nível 350. 012, o ajuste. 02 mantém ainda a posição no PAT 3, aguarda para prosseguir, sua posição será número 11, aguarda o Brasília da passarela de início de ataque. A gente mantém a posição 8002. Para o táxi, o passarela 2231, o POB de 23, 410 na autonomia, alternativa é Brasília. Alfa até o ponto de esperada 28, lá torre 1 no 8, décimo ao meio, bom voo, passarela 2231. Paciente, passeio táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf, na Golf 1862231. Secundário 2655. 320, mantenha somente a proa até cruzar o nível 060. Gole 320, mantenha a proa até cruzar o nível 060, Golf 755. Sua frente ingressa PAT 1 na posição número 11. Sente para o passagem do Brasília, prossegue para o 1 no 302. Bono 399, cópia. Pronto para a cópia. 399 São Paulo, 360 aprovado, autorista 58, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole, transição Gonza. Controle 199, decimal 35, aciona 5415, bono 399. Autorizado 360, decolada 28 com curva esquerda, gole Gonza, 1935, 5415. 04, 19, mantém a posição na Olivra. Olivra mantém, o táxi que ele vai chamando 219, o 3190. Chama solo para ingresso na Alfa. Chama ingresso para ingresso, chama o solo para ingresso na Alfa, o 3190. 567, Brasília, nível 360 aprovado, via Peugeot 17, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole, transição UFITO, controle 199, decimal 35, aciona 5434. Foi 118, decimal 6, bom posto. 386, é grato. Transition UFITO, transição UFITO. 19935 é controle, 5434 é transponder, 3567. Correto, chame pronto na meia dúvida para o pushback sendo mesmo. Chamará, 3567. Solo Salvador, uma boa tarde, está 3290, Livrão. 3290, boa tarde, observe a passagem do tráfego da Passarela, após o mesmo ingresso a Alfa e Índia, portão 2. Após o Brasília, Alfa e Índia para o 2, o 3190. Salvador, e aqui Oscar. Prossiga. Como você está mandando 300 pés sobre o corredor Axé? Sim, né? Chegada Cárica. Manter 300 pés senhor, sobre o litoral. Autorizado manter sobre o mar, e aqui Oscar. Sobre o mar, 300 pés, ó. Seria possível coordenar a saída em Lefa, se possível, 3567? Trip 5488, full LS, comprei embaixado, checado, visual com a cabeceira. 5488, foi autorizado na 28, ágil. ajuste no 0 no 2, 220 graus com meia dúzia. Tripe. Sinal de leste, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.0 no 2, informe no localizador. Descendo para 2.000, autorizado ELS, informarei no localizador Gol 1.6, 1.2. Papão, meu Deus, a Onça Charlie, sua identificação, contato 290 para o Arnaldo. Salvador, boa tarde, Gol 1925, ponte espera da 28, pronto visual com a TR da TIP Nacional. 925, após o ATR na curta ali, mantém. Após a TR ali, mantém Gol 925. O controle solicitou que permanecesse na gole e transição CITO. Olha o CITO, ok, grato, 3567. Level 350, and on all frequency 1254545, enable 12685, Alitalia 681. Passaredo, ponte espera da 28 pronto. Passaredo, após o Gol ali mantém. Do Gol ali mantém, 2231. Trip 5488, solo ao 08. Livre, mantém a Delta, solo no 219. Livre, mantém a Delta, trip 5482, sou. Obrigado, até mais aí, Thiago, abraço. Abraço, valeu, obrigado. Valeu, abração, Bertinho. Delta 6321, flying Lincoln, flight level 380. Tive decolagem, gol 1950. Zero. Direita, retorno radar, pro 280, gol 1755. Trip 5488, obrigado, até mais. O Trip tem condição de ingressar via parte 3? Afirmo, parte 3. Ingresso via parte 3, guarda. 3, 4, 8, 8. 2-1, flying 2, flight level 380, and call now frequency 12455, enable 12685. Positivo, trip 5488. 3, 4, 8, 8. Tango, Índia, Golf Delta, chame o Centro Recife 1288 e alterna 133 decimal 25. Boa noite, senhor. 1288, alterna 1235, Delta. Fernando, 133 decimal 25. 13325, Delta. Senado 133-25-25. O número 2 pode ser por meios próprios. Setor? Visual. Visual descida, interceptar por meios próprios, gol no meio no 2, informe estabilizado. Tomarinho estabilizado, gol no meio 1 no 2.